Tem que dizer que sim. Não pode dizer que não, pois o samba é bom quando levanta a poeira do chão. Pois o samba é bom quando é batido na palma da mão. Reperei, samba menina, menina, vem sambar. Samba que o samba vai até o sol raiar. Samba menina, menina, vem sambar. Samba que o samba vai até o sol raiar. Samba de bamba, samba de pé no chão. Samba de roda, samba batido na palma da mão. Samba menina, samba que eu quero ver. Samba menina, que eu sambo com você. Samba menina, que eu sambo com você. Samba menina, menina, vem samba. Samba que o samba vai até o sol raiar. Samba menina, menina, vem samba. Samba que o samba vai até o sol raiar. De bamba, samba de pé no chão. Samba de roda, samba batido na palma da mão. Samba menina, samba que eu quero ver. Samba menina, que eu sambo com você. Samba menina, que eu sambo com você. Samba menina, menina, vem samba. Samba que o samba vai até o sol raiar. Samba menina, menina, vem samba. Samba que o samba vai até o sol raiar. Samba menina, menina, vem samba. Samba que o samba vai até o sol raiar.